Você ouviu Café da Manhã Esportivo. Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM, ZYD 917. Esse é o Sistema Clube de Rádio. Bom dia, família carnavalesca. 10h04, estamos chegando com mais uma edição da Tenda do Samba. Hoje em AM 690 e pela 97.1 FM também, tá certo? Tenda do Samba com a live, tá? Eu falei que iríamos ter novidade, muitas novidades ainda chegarão com a Tenda do Samba. Produção e apresentação de Beto Couto, Paulo Santos, Tilica do Pel e Juliano Nepomuceno. É, produção de áudio e vídeo, Juliano Produções e Eventos. Trabalhos técnicos a cargo dele, professor Jefferson Oliveira. A direção geral, José Luiz Baconde Sanini, Ricardo Zambrana e Juliano Sanini. E esta é a Clube AM 690, 97.1, uma das mais antigas emissoras do Brasil. Hoje, 10 de outubro de 2020, faltam 148 dias para a terça-feira de carnaval e vamos no pique, no embalo da Tenda do Samba. Sempre em nome de Loja Sede, vende muito porque vende mais barato, lojas em todo o vale. E atenção, Loja Sede aberta hoje até às 19 horas, até às 7 da noite. Vitrine Tel Center, o mundo dos rolamentos da Avenida JK. Hotel Chalé São Jorge Aparecida, Loja Milton. Luz Ótica, a ótica Doluri, mais de meio século de tradição. Escritório de Contabilidade Clanage, alô Clarice, alô Michele. Plano Mutu Medic Central. DF Pneus e Vendedor Oficial da Budia, alô, alô Ricardo Teberga. Juliano Produções e Eventos, fale com Juliano para seus eventos, 99-778-0534. Batu Viagens, uma agência especializada em excursões para eventos carnavalescos, hein? Fale com Paulo Santos, 982-345218. Lavador do Claudião, na Avenida Rui Barbosa, no Posto 2D, aberto de domingo a domingo. Tá lá com sua mente da Tenda do Samba. Alô, Arley. Alô, Claudião. Alô, Pamela. Lavador do Claudião. Está começando a festa do samba, a festa do carnaval. Você que está ligado conosco, muito obrigado. Valeu a audiência. E no dia de hoje, o programa hoje será todo voltado também, especialmente, a uma homenagem. Essa semana perdemos mais um ícone do carnaval. Olha, São Pedro está montando um time lá, que eu falar para você já já, não vai ter como competir com o nome não, né? Agora dessa feita, ele, né, foi me chamar o nosso amigo Teófilo. Daqui a pouco todas as informações a respeito dessa homenagem que iremos fazer hoje para o Teófilo. E quem vai comentar a respeito também é o Tilica do Pel, que está aqui conosco. Ele que tem uma história no morro, uma história com a Embaixada do Morro, consequentemente uma história com o nosso Teófilo. Vamos fazer um giro aqui para os cumprimentos. Paulo Santos, bom dia, Paulo. Bom dia, Beto, bom dia, Tilica, bom dia, Juliano. Muitas informações, Nessa semana, mais uma Liga de Escola de Samba do Brasil já definiu sua data, agiou para o dia 30 e 31 de julho, nós estaremos falando sobre isso. E já também já pensando na UESG, né? Quando que a UESG vai definir junto com a Prefeitura a sua data, se vai adiar, se vai cancelar, e muitas informações das Escolas de Samba de Guará. Daqui a pouco quem vai falar também conosco é o Thiago Domingos, porque a partir da semana que vem nós já teremos aqui o giro com os candidatos a prefeito de Guaratinguetá para falar dos seus planos para o carnaval. Tilica do Pel, bom dia, Tilica. Bom dia, Beto, bom dia, Paulo, bom dia, Juliano, bom dia ao pessoal da Tec, e bom dia, ouvintes da Tenda. Ouvintes da Tenda, no gingado da baiana gira o sol e gira a lua, também dança a velha guarda, só que a vida continua. O samba continua e todas as vezes que a gente estiver falando em samba, não vai ter como não se lembrar do Teófilo. É, tá certo. Juliano Nepomuceno. Juliano, bom dia. Mais um sábado de muito trabalho e com certeza de muitas informações, né, Juliano? Bom dia, mais uma vez bem-vindo à Tenda do Samba. Opa, bom dia. Que loucura estar isso aqui hoje, hein? Loucura total, graças a Deus. Hoje, correria. Hoje também uma nova etapa na Tenda do Samba em AM e FM. Graças a Deus, né? Trabalho aumentando. Bom dia, Tilica. Bom dia, Gui. Bom dia, Mi. Olha, a dupla do Morro, Paulo Santos. Hoje você tá lindo, cara. Hoje, a camiseta mais bonita que existe em carnaval é essa aí, ó. Você fala qual que é. Bom dia a todos, vamos de trabalho. Muito trabalho hoje. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, nós, como já nós vamos, como eu disse, nós vamos fazer homenagem ao Teófilo, mas segunda-feira, feriado nacional, né, dia alusivo aí a Nossa Senhora Aparecida, e nada melhor que abrirmos com um samba que levou Nossa Senhora Aparecida para a avenida e que realmente arrepiou todo mundo. Depois vou contar até uma história desse samba aí. Nós vamos abrir agora com esse samba, depois vou contar uma história de uma pessoa que foi curada, estava em estado terminal com câncer e foi curada. E eu vou contar um pouco da história dessa pessoa, né, que eu não é que contaram para mim, eu vi uma reportagem, então uma reportagem, né, verídica realmente. Mas vamos ouvir esse samba aí, porque eu mando para toda a comunidade do samba, para toda a família carnavalesca, especial a todos em Aparecida. Alô, Aparecida, olha a vida, esse samba que contou bem na avenida a história de Nossa Senhora, né, Paulo? Com certeza, Beto, não só o samba como o enredo retratou muito bem desde o surgimento da imagem no Rio Paraíba até os dias atuais com a peregrinação do Romeiro. É um belíssimo samba da Unido da Vila Maria do ano de 2017. Tá certo, vamos lá então, Unido de Vila Maria pintando aqui na rádio e na live da Tenda.